Zero Dog Departure, Delta Tango Romeo 2014, 1900, climbing. Delta Tango Romeo 2014, radar contact, climb to flight level 300. Climb flight level 300, Delta Tango Romeo 2014. Salvador, bom dia, Santa 3170, acione identificação, chegada na área autorizada, seja para o nível 050 QNH110 ou no 4. 3170, desça para 2000 pés, em restrições, QNH1004, autorizado a final do procedimento TLS de pena zero, está estabilizado. 2000, sem restrições, 9104, está estabilizado, TLS. Você está procedendo, né? Exato. América 230, 1 minute, copy. Delta Tango Romeo 2014, call Recife 128, decimal 8, if unable 135, decimal 3. 1288, if unable 135, decimal 3, Delta Tango Romeo 2014. São 3170, completa sinal do procedimento, chame a torre 9895. 9895, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, OTAN 3170, final da 11, baixado, travado. OTAN 3170, boa noite, avistado, check-train, já baixado, travado, fundo autorizado, sistema 0, vento 190 graus, 09 nós, ajuste na 0, no 4. Sim, então 0, no 4, de repouso, OTAN 3170. América 2308, copy. 2308, copy. Clear Miami, flight level 340, take off 10, left turning, home departure and any transition. Vai up as Lu 20 until Tango Romeo Sierra, after flight planning route. Skok 5510, Salvador departure 10.8. Okay, American 230, clear to Miami. Up to 340, almost departure, and then a transition, number Zulu 20, Tango Romeo Sierra, block 5510, and departure 120, decimal 8, American 230. Skok 5510, left turning up to departure. Yes ma'am, the Bomo departure via left turn after departure, and 5510, American 230. Breezy back on right, report for setup and pulse gate 11. Alright, we'll call you when ready for start of the push, American 230. Sal 3170, Sal 03, direita, Sal 1211. Direita, confirmando a frequência. 1211. 211. Salvador, está 3, 1, 7, 0, ligado. Está 3, 1, 7, 0, Alfa de Leste, portão 06. Alfa de Leste, 06. 8-1-1, we're ready for push and turn. Could you start up and push about for Texas America 230? Okay, clear to start up and push American 230. Transição 22, acione identificação, desça nível de voo 050 na proa de TAP. 050, direto em TAP, TAP, 50. American 230 is ready for taxi. American 230 approved taxi via Man April and Taxiway India until the holding point runway 10. At the holding point, tower 118.95.22.1013. Okay, Apron India to holding point 10.118.95 and 1013 American 230. Brown American 230, can you say the current wind? Confirm. What are the winds now? Wind 190 degree, 8 knots. Thank you. American 230, clear the lineup and take off runway 10, wind 190 degree, 10 knots. Clear the lineup and take off, American 230. American 230 airborne at 35 Salvador, approach 120.8. 120.8 American 230. 0 compare sinal de procedimento, torre 1 no 8, decimal 95. 95, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAN 3520, no localizador MT-110. TAN 3520, sabe, ajuste 1-0 no 3. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, 3520. American 230 out of 2200 for flight level 340. Zero radar contact on departure, incline and maintain flight level 340, moment departure. American 230, climbing to flight level 340 on the MOMO departure. São 3520, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 10 nós. Pouso autorizado, TAN 3520. Confirma o vento de superfície, 3520. 190 graus, 10 mais. Obrigado. Sol 3520, solo 39, libera a direita, solo 1211. 211. Solo Salvador, TAN 3520, liberado, escuta. TAN Portal 3520, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 06, tá 3590. 03. Ah, 03, ok. América 230, contact now Recife, frequency 125.45, if unable 126.85. Okay, Recife 125.45 or 126.85.